Olá. As soluções que o mundo tem buscado, tem procurado para resolver os problemas que existem, e eles são muitos, nós podemos ver claramente que são soluções parciais e temporárias. As soluções que os homens têm encontrado para as coisas, com as suas ciências, com a sua engenharia, com a sua inteligência, etc. Elas até funcionam de alguma forma, mas o homem não encontrou soluções definitivas para os grandes problemas da humanidade. A humanidade continua se debatendo, com dificuldades, com violência, com miséria e coisas assim, doenças. Embora tenha havido progressos aqui ou ali, nada disso é definitivo, nada disso é completo. Ao contrário de Deus, né? Deus tem soluções definitivas. E essas soluções que Deus tem, nós precisamos entender à luz da sua palavra. Nós temos visto na profecia de Isaías que Deus prometeu bênçãos futuras para a nação de Israel. E aqui no, no, na profecia, essas bênçãos são lembradas, apesar dos horrores que eles teriam que enfrentar, como cativeiro, todo tipo de sofrimento, de devastação. Mas toda essa humilhação, e Deus cita ali claramente no começo do capítulo 9, as tribos do norte, que seriam bastante vitimadas por conta das invasões que viriam por ali. Essa humilhação, esse ambiente de trevas, como é descrito ali, seria parcialmente aliviado, tudo isso seria parcialmente aliviado através do raiar de um novo dia, que a princípio era o fim do cativeiro, a volta para a terra, a volta para uma liberdade, a identidade nacional, não mais como vivendo ali como escravos, embora eles passassem séculos e séculos, mesmo depois do cativeiro, sem ter uma independência total, viveram ali subjugados mais tarde, principalmente pelo Império Romano, que por séculos foi dominando ali aquele mundo antigo. Mas nós vimos na última passagem que essa luz prometida, ela só seria plenamente desfrutada, ela só poderia ter um cumprimento de fato, um cumprimento pleno, total, na pessoa do Messias, num futuro que ainda era distante daqueles dias. Para a primeira vinda de Jesus, ainda restariam alguns séculos, mais ou menos 700 anos ali. A verdadeira luz que aquela sombria Galileia teria o privilégio de contemplar, né? Aquela Galileia que passou por tanta assolação, tanto sofrimento, tanta dor, teria o privilégio de contemplar. Ou seja, a própria visita do Messias teria como palco ali a Galileia, da onde a família do Messias, mais tarde a gente vai descobrindo esses detalhes, mas o fato é que a vida dele, a infância, sua família viriam dali viria dali a sua descendência. E é nesse sentido que nós vamos então agora chegar num versículo muito conhecido, um versículo muito usado aí para falar sobre Jesus, porque ele aponta exatamente para o Messias, o Messias prometido, o Messias que é essa luz aguardada, aquele que traria a verdadeira luz e que, num primeiro momento, traria essa esperança, mas lá no futuro, a solução efetiva para os problemas não só de Israel, mas para os problemas do mundo todo. Então, voltando, no capítulo 9 de Isaías, nós vamos ver os versículos 6 e, na verdade, também vamos ver o versículo 7. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, nós podemos dividir claramente esse texto, em duas facetas do Messias, duas verdades, dois aspectos importantes e fundamentais do Messias que é prometido e que agora você vê que ele começa a ganhar mais clareza, mais nitidez na profecia de Isaías. Alguns elementos foram lançados ali nos capítulos anteriores, no início ali da proclamação de Isaías, mas agora a gente já começa a ver coisas mais nítidas, mais precisas, mais informação, lembrando que é isso que é a Escritura. A Escritura é essa revelação progressiva, ela é acumulativa. Então as informações elas vão progredindo e vão se acumulando. A gente tem que juntar essas informações que foram dadas ao longo da história para chegar num quadro que descreve perfeitamente a pessoa do Messias e que, claro, só vão se encaixar em uma pessoa, como nós sabemos. Então, o primeiro aspecto que a gente vê aqui, ou a primeira faceta do Messias, é a sua humanidade. O Messias viria como um ser humano. Como é que ele deveria nascer? Como um menino. O texto fala: um menino nos nasceu. Não viria alguém do espaço, não viria alguém assim, de uma forma estranha, de uma forma diferente daquilo que os homens estão acostumados a ver entre eles mesmos, como qualquer ser humano, um menino. Um menino com aspecto de uma criança normal, com seus bracinhos, com seus olhinhos, e nascendo do ventre de uma mãe, tendo uma mãe que teve uma gravidez, uma mãe que, tendo ficado grávida e passando pelo tempo normal de gravidez, deu à luz, e este menino viria então a nascer séculos e séculos depois. O texto daqui como algo já acontecido, um menino nos nasceu, porque essa é a ideia da profecia. A profecia, ela é tão certa, ela é tão concreta do ponto de vista de Deus que está anunciando, que é como se já tivesse acontecido. É claro que não é o caso aqui. O menino ainda nasceria, este menino. E outra coisa, é que se até aqui a gente viu profecias que tinham assim um primeiro cumprimento em pessoas daquela época, em situações daquela época, em homens comuns, ainda que não pudessem cumprir plenamente as outras coisas, agora nós vemos que Não tem como. Essa profecia só vai se encaixar lá no futuro, ela não tem como se cumprir naquele contexto imediato ali. É um menino, portanto, gerado no ventre de uma mãe, e claro que nós já temos a informação lá de trás de que esta mulher é uma virgem, e nós já falamos sobre isso, aqui não é apenas que era virgem na época da profecia, mas uma mulher realmente virgem. Nós vemos isso nos evangelhos, Jesus é concebido de uma forma sobrenatural. Sobrenatural aqui, sempre lembrando que não é, não se trata de ocultismo, as pessoas confundem às vezes falar de coisas sobrenaturais, coisas, está falando de ocultismo. Sobrenatural é aquilo que está, a própria palavra já diz tudo, né? É sobre, é acima do natural, é estar muito acima daquilo que ocorre normalmente pelas vias humanas, pela força do homem. Portanto, está falando aqui de um ser humano como nós, a princípio, né, no sentido físico, no sentido de suas necessidades físicas, alguém que sentiria fome, sede, alguém com certas limitações físicas, inclusive sujeito à morte. E sobre a morte deste Messias, Isaías ainda vai falar mais na frente. Aqui ele está falando da sua vinda, ele é um menino. Ele é um menino, ele é um filho nos foi dado. A ideia aqui de alguém que foi entregue a nós, alguém que no, foi dado à humanidade, foi dado entre nós, nasceu aqui como uma dádiva, um presente. É alguém que Deus concedeu para o mundo, nós podemos dizer assim, um filho, um menino nos nasceu, nasceu entre nós, um filho nos foi dado para nós. Claro que aqui o nós é primariamente tá dizendo respeito a Israel. Veja que tudo isso está dentro de um contexto de um livramento, de bênçãos futuras, e essas bênçãos futuras dependem da vinda deste menino, que, claro, vai crescer, vai se tornar um homem, né? É como homem que ele vai exercer o seu papel, inclusive. Aqui fala da posição que ele deveria ocupar. Aqui fala que o governo está sobre os seus ombros. Isso significa que ele é alguém que ocupa o cargo de governante. No contexto de Israel aqui, isso tem a ver com um rei. É alguém que seria um rei, alguém que tem autoridade para reinar. O governo está sobre os seus ombros. E veja, no contexto de Israel, um rei, ele deveria ser, segundo as promessas dadas a Davi, o rei Messias, ele deveria vir da linhagem de Davi. Aliás, é isso que o versículo 7 nos diz, né? O trono de Davi e sobre o seu reino. O trono de Davi. Lucas, no capítulo 1, informa isso, que quando Jesus é anunciado, ele é anunciado como aquele que deverá ocupar o trono de Davi, seu pai, ou seja, ele é descendente de Davi, né? O seu ascendente aqui, né? O seu antepassado, essa ideia de pai aqui. Não é que Jesus era imediatamente filho de Davi, mas um descendente de Davi, e como tal, legítimo herdeiro do seu trono. Davi é sempre aquele modelo de rei, e a quem foi dada a promessa. O rei Messias tem que necessariamente ser um descendente de Davi e necessariamente tem que ocupar esse trono. O trono de Davi não é como alguns, como os amilenistas, costumam espiritualizar, dizendo que o trono de Davi está no céu, o trono de Davi é a igreja, Jesus está reinando. O trono de Davi é o trono de Davi, não tem por que fazer confusão aqui. Todas as vezes que aparece trono de Davi nas Escrituras está se referindo a uma posição, a um cargo que é ocupado por uma linhagem específica, no caso, os descendentes de Davi. Muito bem. Então, nós temos aqui a humanidade do Messias. Ele é um menino, ele é um ser humano, ele é um rei. Ele é um rei, ele vai reinar, ele deve reinar. E veja como as profecias elas são condensadas, elas são colocadas assim de uma forma que, se nós não entendermos claramente que tem um período de tempo, tem um vácuo de tempo que o versículo aqui não distingue, os profetas não distinguiam. Pedro nos informa, lembrar disso mais uma vez aqui, que os profetas eles não entendiam, eles não conheciam a igreja. A igreja não era um fator que eles conseguiam vislumbrar. Eles até entendiam que viria um Messias, não entendiam, e não distinguiam muito bem essas duas vindas, esses dois aspectos das vindas de Jesus. Muito bem, o fato é que a glória futura de Israel, aquela glória prometida, aquele descanso, aquela retirada finalmente de toda a humilhação, não depende de força militar, de estratégias, não depende só da decorrência do tempo, não depende da forma de governo que Israel estabeleça, depende de um único homem. Um homem que deveria nascer nas condições que a Escritura estipulou para ele, um homem que deveria governar e governar a partir do trono de Davi. Aí está a esperança de Israel. A esperança de Israel está, em torno desse homem, depende dele. Bom, que mais que a gente vê aqui? A gente vê a deidade de Jesus. Por que que a gente fala deidade e não divindade? É que, segundo o pessoal que cuida mais aí desses aspectos linguísticos, né, desses detalhezinhos, tem uma diferença entre divindade, porque divindade pode ser qualquer divindade, real ou imaginária. Certos deuses cultuados aí pelos pagãos desde sempre, né, desde a antiguidade, eles são considerados como divindades, eles têm, são atribuídos a eles poderes divinos, que eles não têm, né? Porque não são Deus, de fato. Deidade é algo exclusivo daquele que é verdadeiramente Deus, que cumpre os requisitos para ser Deus. E o Messias é alguém que cumpre esses requisitos. É alguém que não é apenas um homem, mas necessariamente ele é Deus. E aqui nós vemos Isaías usar títulos duplos. Em algumas versões até o primeiro título é dividido, né? Maravilhoso, vírgula, conselheiro. Mas é até uma seria uma, um desmoronamento aqui da estrutura, porque todas as palavras todos os títulos, aliás, são duplos: maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno ou Pai da eternidade, é possível também, Príncipe da Paz. Muito bem, esses títulos eles remetem a essa deidade, essa característica de Deus que o Messias deve ter. Maravilhoso conselheiro significa que é alguém que tem plena sabedoria. A ideia de maravilha, nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, é ideia de algo além daquilo que o homem pode, imaginar, que o homem pode conceber. Por isso é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é um milagre de Deus. Isso é maravilhoso. Essa ideia aqui. Portanto, essa sabedoria que necessariamente é necessária para que alguém aconselhe, essa sabedoria o Messias possui em dose absolutamente cristalina, porque é uma sabedoria do alto. Mais uma vez aqui a palavra sobrenatural, a gente precisa usar, ela não é natural, não é qualquer ser humano, por mais sábio que seja, e temos aí muitos sábios ao longo da história da humanidade, ninguém chega aos pés de Jesus, porque a sua sabedoria é a sabedoria de Deus. Ele é um conselheiro maravilhoso, aquele que pode realmente dirigir os passos dos homens, dirigir os passos dos homens nos caminhos da verdade e da justiça. E veja que Jesus, ele fez isso na sua primeira vinda. Vamos aqui já aplicar isso a Jesus, né? Uma vez que a gente não tem dúvida de que ele que cumpre esses requisitos. Então ele proclamou os caminhos, ele proclamou o evangelho do reino, como ele chamava. Ele colocou ali as diretrizes, para os princípios, ele ensinou tudo a respeito desses caminhos com absoluta, plena sabedoria. Ele viveu com sabedoria, ele ensinou com perfeita sabedoria. Agora, essa sabedoria, esse atributo de ser um maravilhoso conselheiro, essa justiça e retidão, nós podemos ver de novo ali no versículo 7. O reino de Davi será estabelecido e mantido com justiça e retidão. Portanto, esse homem que é Deus, ele vai estabelecer um reino de justiça e retidão, porque ele é o maravilhoso conselheiro. Ou seja, tudo que ele já ensinou na sua primeira vinda, ele vai colocar em prática no mundo. Ele vai governar o mundo com retidão e justiça. Nada vai fugir a essa perfeição. Nenhum governante seria capaz de fazer o que Jesus vai fazer neste mundo como rei, sentado ali no trono de Davi, e a partir dali governar toda a terra em cumprimento às promessas que são fartas, são abundantes no Antigo Testamento. Além disso, ele é o Deus poderoso. Veja que aqui é claramente indicado que ele é Deus. E por que Deus poderoso? Porque poderoso está associado aqui ao nome de Deus? Porque traz essa ideia de pleno domínio sobre o universo, pleno domínio sobre as nações, pleno domínio sobre a terra. Ele é o Senhor da história, é Ele que dirige a história. E Ele, no seu poder, é que vai vencer de fato todos os opositores. É Ele que vai trazer a verdadeira e definitiva vitória. O versículo 7 diz que Ele estenderá o seu domínio. O comecinho do versículo 7 diz isso. Ele estenderá o seu domínio. O que é que pode estender o domínio? Interessante, né? Como ele faz isso? Ele faz isso com poder. Ele faz isso porque o seu poder é irresistível. E aqui não pode haver confusão entre o senhorio que ele já tem sobre aqueles que creem, aqueles que se submetem a ele, que ele é senhor das suas vidas, senhor dos seus corações, como é o nosso caso. Mas ele vai estender esse domínio. Seu domínio vai abranger o planeta todo. Não é um domínio territorial apenas. Não é um domínio que dura um pouquinho. É um domínio que dura mesmo. Além disso, ele é o Pai Eterno. Aqui não vamos fazer confusão com a ideia de que, mas é o filho, é o pai. Aqui não está não tem nada aqui relacionado à Trindade, o lugar que Jesus ocupa em relação ao Pai. Não é isso que tá sendo dito aqui. O conceito de Pai aqui é o conceito daquele que é o originador, aquele que é como se fosse o dono da eternidade, aquele que se tornou o guardião da eternidade, aquele que gerou a eternidade. Afinal, essa eternidade é concedida mediante a sua obra. A obra que aquele que é eterno concede eternidade aos que creem. Além disso, ele não deixa de ser um pai no sentido de ser aquele que cuida desses que receberam essa eternidade. Ele exerce paternidade nesse sentido. E, finalmente, aqui o texto nos diz que ele é o príncipe da paz. Se ele tem plena sabedoria, pleno domínio, plena paternidade, ele também tem plena obra de estabelecimento da paz. Como ele faz isso? Primeiro, estabelecendo a paz com Deus, de indivíduos, aqui é questão individual. Todo aquele que crê é justificado, e como diz Paulo, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então, a obra do Messias, ela inclui a paz com Deus de indivíduos que agora não são mais inimigos, são amigos de Deus, não temem mais a condenação, estão livres da ira de Deus. Mas veja, essa paz ela se reflete em relacionamentos pacíficos, especialmente entre aqueles que são justificados. Os que são justificados têm as suas vidas reguladas, estamos falando aqui da igreja hoje, têm as suas vidas reguladas por relacionamentos pacíficos. A igreja não é um ambiente de guerra, é um ambiente de paz, é um ambiente de concórdia, é um ambiente de pacificação, não de guerrilha. E veja, aqui fala de paz, de paz sem fim. O versículo 7 fala: Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Haverá paz sem fim aonde? Na terra. Uma paz duradoura, não uma paz temporária, uma paz que se consegue com um acordo, uma trégua, alguma medida para evitar uma guerra aqui, outra ali, mas que nunca, nunca na história da humanidade resolveu os conflitos. A Terra tem vivido conflitos que marcam a sua história e com todas as suas consequências, por causa dos conflitos humanos, sejam regionais, sejam nacionais, pequenos e grandes, eles têm gasto a energia, eles têm gasto os recursos financeiros, quanto se gasta com guerra, quanto se gasta com armamentos, quanto se gasta para tentar promover a paz, quanto se gasta por conta das consequências de tudo isso, e não estamos falando aqui só em dinheiro, estamos falando em gasto como um todo, quanta gente padecendo por conta dos conflitos. Eles só terão fim quando o príncipe da paz estabelecer a paz sem fim na terra. E é claro que um dia o universo inteiro será submetido à pacificação. É claro que os demônios e os incrédulos não se reconciliarão com Deus, mas eles não mais interferirão na paz absoluta que reinará, nos novos céus e nova terra. Mas aqui o texto está falando ainda Ainda por enquanto está falando de uma paz na terra, a paz aguardada, a paz que Israel sonhava e que vai ver e vai contemplar quando o Messias estiver ocupando o seu lugar. Como eu disse, muitas confusões foram feitas nesse sentido. Israel confundiu muito essa questão, sempre quis esperar, sempre quis aguardar o Messias. Aqueles que criam no Messias, aqueles que acreditavam, esperavam o Messias, estavam equivocados, estavam enganados, porque eles esperavam um Messias simplesmente militar, um Messias que viria para pisar as nações simplesmente de imediato. Eles nunca entenderam que ele precisava vir primeiro como Salvador, estabelecer a paz com propor, né, e estabelecer essa paz na cruz do Calvário, proclamar as verdades que proclamou, deixar aqui os seus discípulos. Nada disso foi compreendido. Mas a glória futura de Israel depende desse reconhecimento, depende do reconhecimento do Messias como Deus vindo em carne, como Deus que veio na pessoa de Jesus Cristo, que é esse maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da Paz. O privilégio da igreja é que ao crer em Jesus, nós já sabemos quem ele é. Já nos submetemos e já temos bênçãos antecipadas na nossa vida. Não são aquelas bênçãos futuras, mas já temos essa paz no nosso coração. Já temos a bênção de termos um Senhor que dirige os nossos passos com sabedoria. Claro que nós precisamos, dia após dia, nos submeter, continuar nos submetendo. Não é uma nova conversão, não é uma nova salvação, mas são passos de obediência a cada dia que nos trazem bênçãos, são privilégios. E, além disso, uma esperança que nós temos desde já nessas bênçãos futuras e que nos movem e que nos fazem olhar para esse mundo com outros olhos, não colocando esperança aqui nos homens, nos seus recursos, nas suas forças, naquilo que eles podem nos dar, mas colocando a esperança em Jesus Cristo e lá na frente, naquilo que Ele reservou para nós. Que privilégio tão grande que nós temos de entendermos e crermos em alguém assim. Portanto, eu penso que devemos ser gratos, gratos por esse Filho que nos foi entregue, entregue para a nossa justificação, entregue para que tenhamos paz com Deus e possamos desfrutar dessa paz no meio das circunstâncias, das coisas ruins, das tragédias, das doenças, das tantas mazelas que temos neste mundo. Devemos desfrutar da sabedoria que procede de Jesus. Ela está registrada na palavra. As palavras de Jesus são palavras de vida eterna, como disse Pedro. São palavras que devemos guardar, e elas estão ali, estão ao nosso alcance. Nós precisamos desfrutar dessa sabedoria, desconfiando da nossa própria sabedoria, desconfiando, e sempre entendendo que o nosso coração é enganoso. Precisamos confiar no poder de Jesus, além da sua sabedoria. Precisamos confiar no amparo de Jesus, buscar esse amparo, nos refugiar nesse amparo de Jesus, que é nosso, que nos conduz como um pai amoroso nesse sentido. E devemos ser aqui nesse mundo embaixadores, representantes desse príncipe da paz, que é Jesus. Agindo de forma pacífica, propondo a paz com Deus, refletindo esse caráter pacificador nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes. Que Deus nos ajude a termos essa dignidade que nos foi dada e usufruirmos dela, de fato, de alguém tão singular, alguém tão especial que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana.